Aqui começa a nossa história sem mistério. E eu com o microfone vou falando em estéreo. Incentivo positivo para todos os aliados. Não preciso de lições para começar. Vivo num mundo onde a sombra me ameaça. Fique esperto, é sério. A nossa voz é um mistério. Nosso estilo empurra você para o futuro. Você contesta todo o meu pensamento. Nunca sabe quem eu sou, muito menos o que penso. Desprendido, extravaso, totalmente coletivo. E nos mantemos de pé, completando esse quarto. Muitos não respeitam a mãe, nem o pai. Também sai por aí falando nada com nada. O bicho pega comigo, já sabe, sou um cara do bairro invadindo sua casa. Não me venha com ofensas e me trate com respeito. Sem racismo, fulano, compreenda, esse é o nosso lema. Venha comigo, a rua é meu diploma. Na moral, na estrada, no Impala, sigo com calma. Eu sigo com calma. Eu sigo com calma. Eu sigo com calma. Eu sigo com calma. Ao meu redor, posso consegui-las, todas elas são apenas todas matérias que eu possa tocar, escutar, entender, até que acabe todas as palavras como balas. Se prepare pra fumaça. Essa é da boa, do pensado alombrado. A cabeça vai à lua e dá vira-volta. Teu cérebro é maluco, ninguém te controla. Aqui um cidadão na rua da glória. Um aliado sempre paga o que deve. O hip hop crescendo como uma bola de neve. Caminho pelo asfalto como se fosse uma criança inocente. Um moleque preocupado com o que acontece.